Anophylaxis. Anophylaxis. I don't know pronounce this name. He says, not play much samba, teach me. Well, I can teach you, but I don't have a drum here. It's like, it's like this. If you play into metronome the click, you can play in the click. It's good to know jazz. Yeah, I like this. Almost. Try keeping in metronome if you can, the max possible. Okay. Agora o teu baixo, Jonas, teu baixo ficou muito baixo. A bateria do Anophylaxis, sei lá como é que pode ser isso. Tá um pouco alto. Aí teu baixo ficou muito baixo. Só que o cara tá tocando fora do metrônomo, aí fica foda tocar desse jeito, né? Like this, trying the drum like this. Mais ou menos assim, cara. É difícil fazer com a boca, a bateria, mas é tipo assim. Metron, keep the click, okay? With the bird, click. One, two. Começa no Anophylax. Start 1-1. Start 1, understand? 1-1, PPI. Bora começar, porra, logo esse negócio, já tá mais de uma hora aqui que a gente tá nesse lenga-lenga e não sai nada, pô. Double bass into ending bots now. Porra, cara, aí fica fora. Essa levada aí que tu tá fazendo na bateria não tem nada a ver, cara, que a gente tá tentando tocar aqui. Hello, Double Bass. Anaphylaxis. This is not funk. Not as funk, man. Ai, meu Deus. Ai, fodeu. Use cymbals. Cymbals. Cymbal and snare. Yes, like this. Try this. Cymbals. And snare and kick too. It's hard to explain to you because don't you know cymbal, but it's a little bit, almost this. Keep in the click and have good. And keep good. If everybody play in the click, this is a wonderful. Wonderful. Wonderful. 1, 2, 3. Let's try. 1, 2, 3, 5. Não é funk, cara. This is no funk. No funk music. This is not funk. You understand? You know? It's more swing. Eu tentei. Bora tocar o que o cara quer tocar, é o jeito. Tocar algo mais na praia dele. Vai tocando aí, Jonas. Vai fazendo a linha de baixo aí que eu te acompanho. Eu encontro as notas em você. Tenta uma balada, sei lá, em ré ou mi. Thank you. muito ruim isso, cara. Lancers headed for a second there. No problem. Let's play just D minor. D minor and F. D minor and F. D minor and G. And G. D minor and G. I think it's better. Hey drummer, it's very loud, man. You're very loud. We play in bot, in bot in the mess. This is Jonas, the bass from Portugal. Anophalaxis, I don't know how to pronounce your name, man, your nickname. In the Evans from Evans. I don't know. Double bass in the Lumi. And me just talk now. double bass from Macau, France. Very nice place. And the double bass, just listen today. I know. Pô, aí o baterista só quer tocar só ele, pô. Tocando sozinho aí fica foda, né, velho? The drummer play just you, man. Everybody who's play too. Want to play too. Let's start. 1, 2, 3, la la la la. Start. 1, 1, 1, 1 BPI. 1 BPI. In the right blues in the bottom. the rhythm reggae is good, man. The rhythm before. Follow the Jonas, follow the best from Jonas. I'm stocked up now. Just play. I think. Let's try that sequence. D, G, and A. Like blues, it's the same. Tentar aquela sequência mesmo, João, que você estava fazendo antes. Tipo um blues. Senão o guitarrista não vai conseguir pegar, porque ele está tocando totalmente fora dos teus acordes. Segue o guitarrista, né? Eu não acho que é melhor. Thank you, Double Bass. Thank you, man. Double Bass, she's from France. See ya. See ya. Tem que começar no 1, tá? Senão fica mal bagunça. Começar no 1 de novo. É, eu vi. Eu vi. Jonas, é o que falou, John. Hey, John. John, try into the 1 BPI, ok? When I start one, you play the head notes, the first notes, the first chord. That's okay? Aí, agora sim. Just D and G, né? This is good. It's more restless. Trip back. Wait, John. Wait for you, Jonas. Agora eu tô me esperando por você. Quando o cara não tem a manha de ir trocando os acordes rápidos, entendeu? Se o cara já tem um ouvido bom, aí não tem problema, ele vai seguindo, vai pegando. Mas se é alguém iniciante, aí não consegue acompanhar. Essa adianta muito triste, Jonas. Acho que o pessoal não tá muito afim de tocar, não. I said to Jonas, this journey, this very sad, a little sad. Minha guitarra tá parada, cara. Tá aqui em casa, mas ela tá parada, ela tá toda desmontada. Tem que trocar os trastes e a ponte dela. Colocar uma outra ponte. Essa aqui tem, tá boa, só... A porra do encaixe que um luthier filha da puta aqui numa cidade que eu tava morando. O cara fez um serviço muito mal feito e não, a alavanca não tá entrando mais legal nela. Fica com um espaço assim aqui, né? Não dá pra usar. Fica muito, muito, muito dura pra tocar. Aí eu tenho que... Eu não uso a alavanca. Aí ele tirou uma peça que eu não sei onde foi que ele inventou de fazer um negócio lá. Ele colocou um cano dentro da ponte. Não sei de onde foi que ele tirou essa ideia. Aí só comprando outra agora. Outra ponte. Móvel. Floyd Rose. Aí depois que fizer isso, só é trocar os trastes e colocar as cordas e voltar a tocar. É verdade, é uma pena. Mas em breve, quando eu tô de mudança, eu vou mudar pra outra cidade. Aí quando tem um monte de coisa pendente ainda, e quando resolver essas coisas, eu vou começar a dar mais atenção pra isso. Pra guitarra e essas coisas de música que estão um pouco paradas por aqui. Aí enquanto eu não tô tocando guitarra, eu tô aqui treinando um pouquinho de teclado. Quando é pro baterista tocar no blues, ele não toca. Quando é pra tocar lento, ele toca. Na hora que não é preciso tocar blues, na hora que é samba, ele toca blues. Quando é blues, ele toca um monte de... Literalmente é o blues mais triste que eu já ouvi na minha vida, porque eu tô tocando aqui, mas eu tô muito, muito triste, cara, porra. Tava legal a levada de baixo aí, Jonas, mas aí o baterista começou a tocar esse negócio e, porra, faz uma batida de blues, caramba. Drama. Make a blues drama. Jonas diz aqui, vou um bocado até o 2051 já, há muito que não estou com o Brinquedo. Vai lá, mano, vai lá. Brinquedo, também vou lá. Brinquedo.